sua esposa. Vamos lá. Começando o espetáculo, Naldinho! Vamos dançar! Saudade daqui a pouquinho, Batã! O quarto c'est grand roi Dodô. C'est pour dans la série. O quarto c'est grand roi Dodô. C'est pour Nexi et chérie. O quarto c'est grand Jean Dodô. C'est pour mieux dans Steve chérie. O quarto c'est beau Zizila. C'est moi faire chanter Dodô. C'est moi faire prier. C'est moi faire aller Dodô. Moi faire déballer. C'est moi faire chanter Dodô. C'est moi faire prier. Da saudade, a saudade está no ar. Amigo professor Ronaldo, professor Reinaldo aqui com a gente aí, essa primeira dama, vamos lá! Zizi, já não vê pá, Zizi, já não vê pá, já não vê pá, já não vê pá, já não vê pá, já não vê pá, Zizi, já não vê pá, Zizi, já não vê pá, já não vê pá, já não vê pá, já não vê pá, já não vê pá. amigos lá do Corre Água, já no circuito. Vamos dançar saudade aí, ó. A gente, já marcando presença na primeira noite. Hoje o baile da saudade pra galera curtir. Muita saudade, meu irmão. Tem o Batan cantando muita música ao vivo. Muita saudade logo mais, Batan. Gente, os amigos do Grupo Roma, que são na área, bora, maninho. Vamos lá, é saudade só no comecinho. Saudade. Quando eu me volto lembrar você, a tristeza vai estar em mim. Imaginar que ao sol de domingo eu te curti. Quando eu me fogo pra você, já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao sol de domingo eu te perdi.

Já abraçar eles com muito carinho, fique bem à vontade. Se sinta assim em casa, aqui no nosso Comando de Aço. Valeu! Já vai mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. 18 anos incompleto, 1930. Ingressei nas forças. Revolução como diabo, tiro como diabo, nunca dei nenhum. Eu queria ser artista. Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a Deus. Aí já era artista. Pelo amor de Deus. Bora, Reinaldo, bora, Reinaldo. Ele é a primeira dama. Você aqui com a gente, os amigos lá do Corre Água. Pelo cartaz que eu tenho. Vamos no shot, meu irmão. Dá pra voltar. Só no comecinho, nosso baile da saudade. Não dá nada, meu pai. É, meu irmão, vem te embora. Você é tão grande que não mais vai esquecer na vida dele. Regressei. Cheguei em casa de madrugada. Tô ali, naquela madrugada sertaneja. Frente a frente com a minha casa. Chamei. Boa de casa. Uhul, é DJ Naldo. Boa de casa. Me lembrei do prefixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. É seu Januário? Sim, senhor. Tô vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado pro senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha pra lhe entregar. Tô morrendo de sede. Quando vim de lá, traga um copo d'água pra mim. Copo? Não, traga mesmo um coco. Fiquei olhando pela greta da janela. Aí vim ver acender o candeeiro. Escutei o divulgado do caneco no fundo do pote. No fundo do pote, lá no fundo. Tibungo. Lá vem o velho pelo corredor. Caneco numa mão, o candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Aí o copo d'água no batente da janela. Tirou a tramela. Os amigos lá do Sonho M12. Em cima de mim. Estão aqui com a gente. Senti o cheiro dele. Já curtindo. Hoje é a primeira noite, vai dar saudade. Aqui no Carmo do Macacuari. Aquele cheiro. Estamos gravando o nosso CD ao vivo. No Comando de Aço. De Comando de Aço. O Comando de Aço. Me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, seu povo. E a nossa produção, todo mundo já vestindo cobra d'água. Santana. Gonzaga, a che... marca que veste toda a empresa Matrix. Ei, da meninada. Ei! Bora, Caxeira. Ei, menino como o diabo. Irmão que eu não conhecia. Aí ninguém dormiu mais. De manhã cedo, a casa já tava cheia de gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito. Vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona. Só não esquenta, meu irmão, só não esquenta. Quando eu pensei que tava agradando. Daqui a pouquinho tem o Luiz. Ai, mundo já. Tem o Nélio. Tem Batan cantando música ao vivo. E a gente vai começando o espetáculo. Hoje é a primeira noite, vai dar saudade, vem dançar. Novo Matrix, Novo Matrix. O Comando de Aço. Uma mega estrutura de som e efeitos visuais. Efeitos visuais. Em high definition. High definition. High definition. Isso aqui é pra aquele cara que veio com o sapato dele de dançar. Isso aqui é a hora, vamos lá! Em todo canto eu te procurei, ainda não te encontrei. Não era simples como eu pensei, sofrendo estou porque me apaixonei. Mamaris. Você levou o amor que prometeu e me deixou na solidão. Nunca pensei que terminasse assim, não sei porquê. Você fugiu de mim. Vou te procurar, te encontrar e te levar ao paraíso. Te reconquistar e recomeçar a viver. Vamos aprender a reerguer, a reconstruir nosso sonho. Quero te abraçar, quero te beijar, meu amor, meu amor. Sinto teu corpo vibrar cerca de mim.

Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, saudade, o meu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro. Vamos dançando aí, ó, dentro de ti. É o nosso baile da saudade bem no comecinho, para enfeitar o logo Marcinho Batão ao vivo. Tem o nosso maestro Luiz Carlos, amor, a luz da... Vamos começando o show para o Naldinho. Saciar esta loucura dentro de ti. Matrix. Não posso ver-te triste, porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor, me causa pena o pranto que tu derramas. E se enche de angústia meu coração. Sofro mais que tudo se te entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. O nosso grande amigo Patrick Mídia, ele é federal. Nós dois junto, junto, junto e misturado, meu irmão, pode crer. Os mortos amam, depois da morte amamos. Ideia. Esquecem-se todos os versos que falam de solidão, e a vida virou paixão. Enlouquecidos amantes, também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim, amores perfeitos pra gente colher. Esse bolero sincero no meu coração talvez seja só uma grande ilusão, mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar, porque é bom começar. Como quem sai pro mar e não vem sem voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar. Que pra mim esse amor não tem fim. No meu coração acabou-se a procura, e a vida virou paixão. Segura o bolerinho bem na manha. Pra ir dançando juntinho, bem coladinho, bem coladinho. Vamos lá! Bora, meu comando! Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim. Meu irmão, pelo amor de Deus! Ah, se a saudade fosse embora com você. Ah, se eu tivesse um sonho, uma ilusão, mudava os rumos. Tá meio arisco, parece, rapaz. E foi. Aprendi a te esquecer. Mas eu navego sempre no mesmo mar, na tempestade dessa paixão, nessa vontade de te encontrar. O nosso grande amigo DJ Luizinho. Ele é a primeira dama, bora dançar, meu irmão. Sigo buscando estrelas no amanhecer, que cada vez se afastam mais. Ah, meu amor, aonde está você? Quero abrir meu peito, soltar o amor, deixar mensagens por onde eu for, dizendo que eu não consigo te perder. Levar meus sonhos por onde eu for. Meu coração sem direção só me leva pra onde está você. É saudade. E a saudade! Quando eu vejo você, amor, sinto meu corpo estremecer. Obrigado, Jabu. Você me seduz. A gente se morde. O vulcão explode. Fazendo amor. Ah, tudo que a gente faz é louco demais. Não dá pra esquecer. Ah, como é bom ter você bem dentro de mim na hora do prazer. Ah, tudo que a gente faz é louco demais. Não dá pra esquecer. Vamos dançar! Nosso baile da saudade bem no comecinho. Vamos, Naldinho! Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Deixa eu abraçar com muito carinho o nosso grande amigo Rodrigo dos Fogos. Ele e o Luciano de Aço, aqui de Macapada com a gente. A Luciano! Nossa produção! Il mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Al di là ci sei tu per me. Amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. Saudade. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uhul! Uma palhoça no canto da serra. Os amigos do som M12 estão aqui na área, minha irmã. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Saudade! Vem, que essa noite é pra nós, sóis, na magia do amor. Vem, deixa o fogo chegar, dá todo esse calor. Sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez. pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Vem, que esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Nossa história começou num dia de verão. Me entreguei todo a você, te dei tudo de mim. Tudo de mim te dei. Você trouxe a ilusão, tirou minha solidão, me deu seu coração. Me sentia tão feliz quando você sorriu. Chega mais finança! Eu tava tão... Nosso baile vem começando! Vem pra mim, só pra... Bora, Luizinho! Sem teu carinho já não sei. Ele é a primeira dama, isso aqui! Vida, curtindo nosso som, Matrix. Comando de aço. Vem pra mim, só pra mim. Sem teu carinho já não sei viver. Minha vida não é mais bonita. Sem você é ruim. Vem matar a saudade comigo, Paulo César. Sucessos inesquecíveis pra você. É saudade, Naldinho Detona. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Mamaris. Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. Os amigos lá do Corre Água estão junto aqui. Eu vou te amar. Já curtindo? Vamos dançar saudade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Dançando! Eu daria tudo que tivesse pra voltar meus tempos de criança. Dali Matrix! Eu não sei por que a gente cresce. Matrix Revolution. Se não sai da mente essa lembrança. Aos domingos, missas na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ah, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Vamos lá! Nosso grande amigo Jacinei está aqui com a gente. Já curtindo a primeira noite, o baile da saudade. Bora, meu comando de aço. Por favor, não vai embora. Confesso agora, sou todinho seu. Sou também no comecinho, Branaldinho. O logo mais e meu parceiro Nélio, seguido o nosso maestro Luiz. DJ Now. Eu te ligo com muita saudade. Telefone toca, você não atende. Estou quase louco pra te dizer o que sinto. Minha esposa Michele, ao lado da primeira dama do Patrícia Federal. Eu não minto. Vamos juntinho, vamos lá. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos. Saudade. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão. Então, pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Não, não. O baile da saudade bem no comecinho, meu irmão. Pra te contar. Vem embora, vem embora, vem embora. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa.

diga não se eu pedir um beijo seu. Tire essa roupa e encoste seu corpo ao meu. Vamos esquecer tudo triste que já existiu. Você vai sentir os delírios que nunca sentiu. Pedir amor sei que não é querer demais. Você é a única do mundo que me satisfaz. Deixa eu abraçar com muito carinho o nosso grande amigo Fofinho de Aço. Está aqui com a gente. Ele em companhia do nosso grande amigo parceiro Catatau. Nosso baile da saudade no comecinho. Vem dançar! Vou pedir mais uma vez. Você não vai se arrepender. Matrix. Quando alguém beija alguém, nunca está sozinho. Quem dá amor em troca quer carinho, mas eu só quero se for você. Tinha um som que ele gosta. Matrix. Matrix Revolution. Toda a esperança.

fiquei assim. Vou esperar você crescer. Vou esperar você crescer. Meu grande amor, nosso primeiro encontro naquela praia, vivo a recordar. Nós dois na areia, vivendo um amor e as ondas do mar. Deixa eu passar com muito carinho o nosso grande amigo Dinei Banilson e o Dinei Jeová, o nosso grande amigo Dinei Deco, os amigos o Lado Sul M12, que estão aqui com a gente, os amigos lá do Itaubal. Sejam todos bem-vindos! Começar, meu irmão, logo mais tem o nosso maestro Luiz. O Hinaldino, mas só que acendo. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Em Itacaré, eu vou lhe esperar. Voltar e me amar. Em Itacaré. Baile da Saudade no comecinho. Logo mais chega o nosso mestre Luiz pra detonar. Você está no show do Novo Matrix. O comando de aço. E um show em alta definição de verdade. Bora, Cleiton! Luizinho. Logo mais, o nosso mestre Luiz, ele assume, meu irmão. Uhul, é DJ Naldo. DJ Naldo. Os amigos, o Lá da Vista Alegre, estou aqui na área. Mais perto de você. Matrix Revolution. Matrix. High Definition. Matrix Revolution. Eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso liberdade pra você. É tão puro e cristalino o som que a gente pode ver. Rubi, o poderoso Rubi. Rubi, o poderoso Rubi. Rubi, o poderoso Rubi. Rubi, o poderoso. Já quero abraçar com muito carinho nosso grande amigo Éder. Obrigado pelo carinho, tá curtindo a gente. Família Rosário!